nome é Crônica Mendes. Sou das ruas do interior paulista, Jardim São Jorge, Hortolândia pra vida. E do extremo sul, da zona sul de São Paulo, aos quatro cantos, com sua licença, Bessa, Bessa Gog, Bessa face do subúrbio, Bessa face da morte, Bessa PMC, visão de rua, Bessa sistema negro, Bessa baseado nas ruas, Bessa clã nordestino, câmbio negro, Bessa fatos ocultos, Bessa racionais. Crônica Mendes é meu nome, DJ Buiu Silveira, Diego Silva, somos.